queria por você. Mas descobri depois de um tempo que era em vão. Pois já vi em sua vida outro amor, outra paixão. Fiquei curtindo no meu canto a minha solidão. O silêncio do meu quarto ainda dorme só. Um coração que está em pedaços e ninguém tem dó. Queria arrancar do meu peito essa dor que me consome. É inútil, pois a solidão comigo dorme. Volta, volta pra mim, meu amor. Tira de mim essa dor que arrasa e machuca meu coração. Olha, assim não posso ficar. Não quero imaginar ter um outro em sua vida e em meu lugar. Pedaços e ninguém tem dó. Queria arrancar do meu peito essa dor que me consome. É inútil, pois a solidão comigo dorme. Volta, volta pra mim, meu amor. Tira de mim essa dor que arrasa e machuca meu.